O objeto 2701, o Odessa, mantenha 2000, altímetro 10015. 2000, 10015, 6701. 6606, controle. 6606, prosseguindo. Autorizado nível de voo 060, proa do Serra Vita 362, autorizado procedimento aeronave, ajuste do altímetro 10015. Pena, proa do... O Serra Vita 362, descendo para, confirma. 4.000 pés, altímetro 10015. 4.015, com 606. Terminal tem o campo à vista, o F6701. Chame a torre 1186, reduza para aproximação, objeto 6701. 186, reduzindo, obrigado. Meia-zero-meia, inicie redução para 2109. Iniciando agora, 606. Agora o gol no 606. Feito. Reporte passando o servidor 363, reduzindo para 170 nós. Reportão 363, reduzindo igual 606. Quando 606, redução agora a critério, torre 118, decimal 6 dúzia. 86, daqui a pouco. Oi, Salvador. Boa noite, Golão 7 na 4, formação Bravo. 320 para o nível 150. 1714, desse mantenha nível 050 na chegada a Cari. Nível 050, chegada a Cari, igual 714. Controle, boa noite, TAM 3178, decola e 2000, se escolhe. TAM 3178, vigilância, submantém nível 370. Vigilância 370, TAM 3178. 3178, chame Centro Recife, frequência 12685. 2853 1978. Bom, 714, desse mantenha 2000, altímetro 10015. Fazer o país 1015, o ajuste igual 9714. Control de Salvador, boa noite, o na 3520 com informação Bravo, vai passar 250 para 1160. 3520, controle Salvador, desse mantém nível de voo 040 na chegada Cari. 040 na Cari, o TAN 3520. Controle, gol 714, informa que a intenção é efetuar o RNAVE da 28. Ah, perfeitamente. Então desça para 2.500, inicialmente após CARI, PRODO, Serra Vitor 363. 2.500, após CARI, 363, garanto o gol 714. Pode dar presente o voo 363, o gol 714? Afirmativo, autorizado. PRODO 363, gol 714. 794, redução para aproximação, cheque preposo. Reduzindo, gol 794. Paródromo, Gona 714. Gona 714, chame a torre 118, decimal 612. 8612, Gona 714. Total 9908, controle. Prossiga na escuta. Ok, está sob vigilância a 17 milhas a sudoeste de Salvador, submantenha nível 360. Vigilância, ascensão nível 360, total 9908, chame Centro Recife agora, frequência 1288. A chamar Recife 1288, total 9908. 71, boa noite. Boa noite. A 3520, desse mantenha 2000, altímetro 1095. 2.1015, tá 3520. Controle, boa noite, vou no 805, informação Bravo. Boa noite, 05, boa noite, controle Salvador, desse mantenha nível 040, chegada CARI. 040, chegada aqui na área, atenção, mas só na GPS, quando possível, vá ao 362. Autorizado, 362 direto. 2, também voando, boa noite, 05. Salvador, o gol. Polo 643, tá cruzando 200. Polo 643, controle, chegada em pit, desse mantenha nível de voo 070, ajuste velocidade para 250 nós. Aqui para 070, está mantendo 235 nós. Obrigado. 3170, boa noite, chegada a CARI, desse mantenha nível de voo 050. 050 na chegada a CARI, por gentileza, RNAV da 28 por 3170, senhor. Gente. O 643 RNAV também. Tudo bem, RNAV. Aguarde autorização para a prova, Servito 363, gol no 643. 643. Aguarda alguma PRO aí também do Sierra Vitor 362 ou 363? 0805, controle. Na escuta, 05. Mantendo a PRO do Sierra Vitor 362. Tem mais tempo na PRO dele, senhor. Perfeito, autorizado, final RNAV, ajuste 1015, reporte passando o Sierra Vitor 362. 1805. Ajustado 1015, reporte no 362. 1805.